Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, em discussão única, o projeto de lei 2592/2013, de autoria do deputado Xandrinho do PV, que obriga a inclusão e reserva de vagas nas redes pública e privada de educação para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, de acordo com o texto, além de assegurar vaga ao aluno, que deverão ser duas por turma, os estabelecimentos de ensino devem manter em caráter permanente, material gráfico informativo sobre os sintomas da doença. A importância é a inclusão social. Porque quando você não tem a inclusão, essas pessoas ficam, essas crianças, adolescentes ficam sem chance de estudar, de aprender, de se socializar, enfim. Essas pessoas já têm um problema por si. E quando a sociedade a discrimina, piora mais ainda. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.